Telephone 012. Para o sol? Que a esquerda é aquilo mesmo, né? Está sinalizado como aquilo, tá? Na nossa carta Delta também é à esquerda. Tá bom, obrigado. Gente, vale informação 190 no 2, algumas cartas estão com algum erro, já foi informado as companhias. A Delta fica à sua direita e o senhor ingressaria na pista novamente. A esquerda é aquilo, ingressando no pátio 3, pátio 1, até o gate 09, confirmando. Combinado, obrigado. Gol 90 no 2. Aqui é via Índia, quanto os caras chamam a torre, eu não noite, 395 altímetro, 0095, morro. Aqui, desajustado, via Índia, desajustado, pula a porta, passou, 270, obrigado, senhor. M3-1-3, vai ser a Vitor 368, desça para 4 mil pés. Bom, Serra Vitor 368, descendo para 4 mil pés, o Xana 6313. T194, pay attention, it's 1737 with your company. Taxing to 8132, gate 09. After that, the continue tax via Zulus to gate 03. Okay, we have the side the Boeing in the left side. After you proceed via to gate 03 via Julian Taxiway, go 2194. Azul 2782, desça para o nível de voo 060, autorizado voar direto e táxi. 060 e táxi, 2782. Controle Salvador, chama 6310, decolou 1500 metros para Chupuca, na escuta. É 6310, contato radar na decolagem, via saída Puca, submontanha, nível de voo 350. Via Puca, sabe o 350, 6310. Na 6313, após a Vitor 368, vou encerrar a Vitor 366, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reposta habilizada. Gente, no CA Vitor 368, intercepta o RNAV pista 10, reportará estabilizado, o Xané 6313. 109, bem estabilizado. 1096, complete final do procedimento, transmissor em Salvador, frequência 1118, decimal 95. Correção, 1118, decimal 6. Isso aí, foi também, é bom, 096. Bom, Salvador, boa noite, eu tenho 3895, informação Guerra, portão 7, autorização Guarulhos. 3895, aguarda saída da EL, um minuto para copo. Saída da EL, aguardando 3895. Decolada 1-0, curva direita da El Leda Motorbot. Aciona 5-4-1-5, controle 1-2-0-8, da 3-8-1-5. 3-8-1-5, a primeira aerovia que intercepta o peso 1-0, que o treinamento correto é a porta de pronto para o pushback e acionamento. Afirmativo. Vamos reportar o pushback e acionamento, tá? 3-8-1-5. Boa noite. Está 3858 autorizado Fortaleza, nível 370. Decolada 1-0 com primeira curva esquerda na saída Momo. Transição Frutti. Peso 1-9 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5403, controle 120, decimal 8. Azul 2782, após ETAP, vai ser a Vitor 366. Desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 0, reposto habilizado. Após o ETAP 366, descendo para 2.500, reportar estabilizado, 2.732. Romeu Vitor Hotel, informação Serra, confere, autorizado EC, nível 085, inicialmente restrito no 1.000 pés no corredor Axé. Decola da 1-7 com primeira curva direita do corredor Axé, o transponder é 5-4-1-2, o controle em 1-2-0, decimal 8. Meu Vitor, até o protegimento correto, confirmo o POB e autonomia. 0, 5 horas de autonomia, PLV confirmou com a torre para táxi, chama a torre 198, decima 9, 5, altimetro 10, 15, acionamento já autorizado. Confirmando o patch ao 5. Meia, confirmando. Gente, 03 no POB 4 de autonomia. Ô, Salvador, boa noite. Chegou o 10 na frente, eu aviso. Bruno 096, chamou o Paulo? Sim, Bruno 096, ele gente, taxi via Alfa, Juliette até o gate 05. Alfa, Juliette, vou 096. Santana é 6310, chama centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Na frente, Recife 2545, alterna 2685, 63, não era boa. Estabilizado. 2782, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 186, boa noite, 2782. Boa noite, concurso. Do 4298, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Ajuste na 095. 050, via chegada Mari. Salvador, boa noite, Oxenai 6313, Bruna Foxtrot. Oxenai 6313, só que teve Alfa e Juliette até o gate 06. Alfa e Juliette até o 06, Oxenai 6313. É 3858, autorizado, se tiver que acionar, repasse tarde. O 4298, confirma, efetuando algum desvio? Ah, tô indo pro início approach fix do R9, 369. Foi solicitado que mantivesse o perfil da chegada da Mar, autorizado direto para a Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado o final do procedimento R9 da pista no 0, responsabilizado. Ok, para o 366 então. Rodrigo Salvador, muito boa noite, Papatango, Victor Hotel. Papatango, Romeu, Victor Hotel, mantenha-se em condições visuais, suba para o nível de voo 085 na proa do destino, quando possível estimar de pouso. 085 direto destino, estimando o pouso ao 0040, Romeu, Victor Hotel. 0040, sempre graças. Alô, Salvador. TV Índia, após a espera chamada do Rio, no noite do 95, altímetro, na 095, Volvo. Estou corrigindo 186 a frequência. Salvador, boa noite, Azul 9271, com a informação Sierra. Azul 9271, informação Serra, confere, aguarda o minuscópio, prepara a saída da El. Da El, não se escuta. B271, copia? Copia. Localizado Campinas, nível 320, decola da 10 com primeira curva à direita na saída da Eule e da Mótima. O peso 10 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5423, controle 120, decimal 8. Complete final do procedimento, chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 118, obrigado. 0 aerovia inicial, 5423, transponder 1208, controle 9271. Azul 9271, protegimento correto, reporte pronto para o pistão de estacionamento. Para. Controle, boa noite, DAN 3858. 3858, contato radar na decolagem, via saída Momo, subir mantém nível de voo 370. Sobe a 370. É possível voar na rua de Momo direto, tá? 3858? São 3258, autorizado direto Cogvo. Cogvo, melhor ainda, obrigado. Azul 4291, boa noite, táxi de Alfa, Juliette, até o gate 01. Alfa, Juliette, até o gate 01, Azul 4291. São 3858, o centro solicita que após Cogvo, voe a Buco, restrito ao nível de voo 350. Cogvo vai voar a Buco, restrito 350, da 3858. Então, 3305, após o ETAP, foi servido 366, desça para 2500 pés. Autorizado o final do procedimento RNAV da pistola, zero responsabilizado. Ok, após o ETAP, 2500 pés. Polo Salvador, Gol 1096. Coluna 096, informação Sierra, guarda Costa. Essa é a informação Sierra, pelo portão 5, batendo foto para Porto Alegre. Fortaleza, nível 370. Decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Momo, transição frutífera. No peso 1-9 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de fundo. Transplante 5406, controle 1-2-0 de Flau. Autorizado, Fortaleza 370. Decola da 10, curva esquerda, Momo, frutífera, a peso 9, depois via rota do plano. 5406, contorno 208, gol 1-0-9-6. Gol 1-0-9-6, contingimento correto, reporte pronto para o feedback acionamento. Faltará gol 1-0-9-6. Antena 1-2-6-8-5. 2-5-4-5, alternamos 1-2-6-8-5, obrigado, boa noite. Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com primeira curva. A direita na saída da Elde e da Monte. Eu fiz o 1-0 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5421 no controle 1-2-0 do Small 8. 2-0 1-2-0-8, controle 2179. 2179, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback acionamento. Mike, o meu Alfa, prossiga. Paulo, solicito o reboque da posição 4 do pátio principal para a posição remota 12 do pátio principal. Encontra na remota 12, confirma. Eu me encontro na posição 4 do pátio principal. Gente, autorizado do gate 04 até a remota 1-2, reporta finalizando. Solo Azul 9271, ponte 8, pushback acionamento. É que Romeu Alfa não escuta? Michael, seu Alfa não escuta. Michael, Romeu Alfa, te considerem a instrução, a aeronave acabou de solicitar o pushback no gate 08. Confirme, Mike ou seu Alfa. Só corrigindo, Mike, hotel Alfa no gate 04, mantém a posição, aguarda para o pushback e reboque. Ok, Mike, hotel Alfa, no seu Alfa. Azul 9271, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Autorizado, chama táxi 9271. Pena 126.85. Alfa 3305, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 86, daqui a pouco. 35 da Sierra, autorização Guarulhos. Puxando a 6313, informação Tango em curso, autorizado 360 para Guarulhos, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída. Da Eole e da Monte. Eu fiz o 1-0 a primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5427, controle 1-2-0 decimal 8. Oceania 6313, autorizado nível 360 para Guarulhos. Decola pista no zero, curva direita após a saída da Euleda Montiva. Recebe temperatura no zero, rota conforme o plano. 5427 no transponder, controle 1202180, Oceania 6313. Oceania 6313, procedimento correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Reportando a 6313. Salvador, eu tenho 3815, portão 7, pushback acionamento. Quem chamou pushback acionamento? 3815, portão 7. Autorizado, posição. Mantenha a posição, número 2, setor, aguarde para o pushback acionamento. Afirmativo, aguardando 3815. Para o táxi azul 9271, 115 a bordo, 430 alterna, Serra Bravo, Serra Romeu. Autorizado táxi via Bate 1 no Índia, ponto de espera chama Torre 198, decimal 95, altímetro 10 no 5, Torre 198, decimal 6, confirmando. Ah, ok, Bate 1 Índia, Torre 18, 6, 4, 0, 1015, ajuste, 971, na boné. Bom. 18 no 5, após passagem do Embraer da Azul, a retaguarda, inicia o pushback e reporte táxi. Ativo, após o Azul, a retaguarda, vai iniciar o push e o ataque, 38 no 5. Azul 2179, na escuta. Então, 3305, taxi CVA Alfa, reporte 22 Juliette. Alfa, 22 Juliette. 3895 para o táxi. Tem 173 a bordo, 350 ao CF na Galeão. CV Apache 1 no Índia, ponto de espera chamador em 119, decimal 6, altímetro no 095, bom voo. Estimativo no 095, encheu o táxi da CV Índia, quando pronto, estimação 286, obrigado. 3305, após a passagem do Airbus da companhia, taxiando até o ponto de espera, ingresso a via Juliette, parte 1 até o gate 07. Após o Airbus, para o 1096, sol. O 2179, sol. Na escuta? Na escuta, Xané 6313. Confio estimado para o feedback? Acredito que pelo menos mais uns 7 minutos aí pra gente postar totalmente pronto. Confio estimado para o feedback? Olha, azul 9271, perfil da Euleda. Azul 9271, contatada na decolagem, via saída da El Sub, mantenha nível de voo 320. 9320, Azul 9271. Azul 2707, via chegada bom, que desça para 4.000 pés, ajuste no 095. Como é que o hotel Alfa não escuta? Tem condições de iniciar o reboque de imediato? Positivo, tente agilizando, por gentileza. Informo que uma aeronave em mais 6 minutos irá solicitar o pushback no gate 06. Ok, dá tempo aí. Pelo reboque. Salvador, boa noite, está 3895, passando 1200, perfil da El. São 3895, via saída da El, sube e mantém a nível de voo 340. Via da El, subindo ao 340, do 3895. Pushback acionamento. 1096, aguarda para o pushback acionamento. Salvador, boa noite, 219, se tiver funcionamento, está na posição 3. 2179? É isso aí, 2179. 2179, número 2 no setor, é baixo. Quase ano, senhor. O Mike até o Alfa tem condições de prosseguir com o reboque até a entrada do pad 3, de forma a liberar o pad para o feedback da aeronave no 03. Gol 2179 autorizado, feedback acionar reporte taxa. 2179 autorizado. O Gol 1096 tem condições de realizar o feedback até o travesso do gate 06, devido à aeronave já finalizando o reboque na entrada do pad 3. Cliente, até o travesso do 06, pode iniciar o 0096? Afirmo o Gol 1096, coordenando com a equipe de solo, reporte para o taxa. Cliente, está iniciando o Gol 1096. Michael, até o Alfa na escuta. Mike, Hotel Alfa, na escuta do som. Mike, Hotel Alfa, realizando o reboque na escuta do som. Falou, Xanemia 313. Informa que está totalmente pronto no 06, aguardando o balizador, aguardando o operador do Finho. É o número 3 do setor, aguarde. 6313, cumpriu? Michael, Alfa, solo. Michael, Alfa, tudo solo. Mantenha a entrada da parte 3, informo a aeronave realizando o pushback no gate 03 e a aeronave no gate 05 realizando o pushback até o travesso 06, ok? Mantenha a posição sem interferência para as duas aeronaves. Positivo, área livre aí, você aguarda. Azul 4980, informação tão, confere, prepara a saída, Puka, aguarda um minuto, pô. Galeão alternativo. XTV Índia, ponto de cara, chama a torre 1 no noite, decimal 9, correção 1 no noite, meia, altímetro 1 no 0, no 5, bom voo. Índia, ponto de 18, meia, com 1.500, obrigado, boa noite. 35. 251, 2835, com recife agora, azul 9271. Autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama torre 1 no 86, altímetro no 0 no 5, bom. Bom, 9788, informação 888, via chegada Monk, desça para 4 mil pés, ajuste na 095. 4 mil na 095, no 888. Liga no azul 490. Autorizado Recife, nível 350, decola da 190, com primeira curva esquerda, na saída Apuca, transição Caju. Topeso 197 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5433, controle 120, decimal 8. Autorizado azul 490, protegimento correto no gate 01, reporta pronto para o pushback acionamento. Criadores participem do estado de greve. Aviadores participem do estado de greve. Não desliguem as logo lights. Atenção aviadores, estado de greve, logo lights off. Atenção aviadores, estado de greve. Claro, 2707, confirmo. Está efetuando desvio ou voando direto ao Serra Vista 366? Está voando direto ao 366. Reporta estabilizado. Reportará o 2707. Canal 6313, na escuta do sol. Confirma como recebe. Gente, como que a sua transmissão se encontra um pouco baixa? Pode fazer um check e chamar novamente, por gentileza? Afirma como recebe agora? Agora 5 básicos. Ah, então, está pronto para o táxi. Com 160 a bordo, autonomia 04, 0 Galeão. Taxi via Pati 1 no Índia, ponto de espera, chamado em 8.6, altímetro no 0.5, bom voo. 0.5, Pati 1 no Índia, chamado 8.6, grato, bom trabalho, 63.05. Seu Alfa, após a passagem do Airbus 320, taxiando até o ponto de espera, prossegue com o reboque até a remoto no 2, reporte finalizando. Agilizando o máximo possível, por gentileza. Mike, o seu Alfa copiando aí e iniciará o reboque após a passagem da aeronave. Solo Salvador Azul 4980 para puxa acionamento 01. O Azul 4980 aguarda para o pushback acionamento, que foi uma aeronave iniciando o táxi no gate 06. Azul 4980. Aviadores participem do estado de greve. Voo 360. Via da EL 360, voo 379. Logo lights off.